preciso de um milagre, Senhor, que só Tu podes fazer. Sei que tens prazer em me abençoar, mas quero ouvir o meu clamor. A minha fé está em Ti, opera em mim. Pelo poder da Sua palavra, serei curado. A mulher que lhe tocou, o Senhor disse: de mim saiu virtude, ela sentiu ser curada. E um milagre aconteceu, eu quero sentir em meu corpo Seu poder curar. Quero sentir um milagre. Cura-me, Senhor, e sararei. Salva-me, Senhor, serei salvo, invocarei Seu nome e ficarei livre. Cura-me, Senhor, e sararei. Salva-me, Senhor, serei salvo, invocarei Seu nome e ficarei livre. Eu serei um testemunho por onde eu andar, e o Seu nome todos irão glorificar, porque gritarei bem alto que eu estou curado. Eu vou gritar, eu vou gritar, eu vou gritar, eu vou gritar, eu vou gritar, eu vou gritar, eu vou gritar, eu vou gritar. Estou curado pelo Deus que criou a medicina. Estou curado pelo milagre que desafia qualquer lei natural. É o Senhor que me sara. O Seu nome é Jesus. Eu vou gritar, estou curado. Estou curado pelo Deus que criou a medicina. Estou curado pelo milagre que desafia qualquer lei natural. É o Senhor que me sara. O Seu nome é Jesus. Eu vou gritar, estou curado.